Sua voz é uma canção espalhando alegria na ilha do Maranhão. Espalhando alegria na ilha do Maranhão. Na ilha do Maranhão. Danilo Quixaba é alegria, pode crer. Danilo Quixaba é alegria, pode crer. No rádio é voz troante e talento na TV. No rádio é voz troante e talento na TV. Seu sorriso contagia, tocando no coração. Seja noite ou seja dia, despertando a emoção. Jovem estrela brilha, sua voz é uma canção, espalhando alegria na ilha do Maranhão. Espalhando alegria na ilha do Maranhão. Na ilha do Maranhão. Você está ouvindo a Rádio Guará. Música de qualidade sem impregnação. Carlinhos Guerra, a marca do sucesso. Cara, muito bom a tua vinda aqui. Muito bom, obrigado. Né? Eu quero agradecer a Deus, agradecer também a você, William, né? O locutor da Rádio Guará. Aline. Aline, né? Por estar me acompanhando. E eu também estar acompanhando você nesse programa muito especial, legal, certo? Gostei muito, tá? E estamos de parabéns, né? Tá certo? Tamo juntos. Tamo juntos. Juntos e misturados. Valeu, valeu. Valeu sim, valeu. Com certeza. Como eu sempre digo, a dor do parto é grande, mas temos que partir, né? Quem parte chora. Quem fica também. Também. Né? Como é gostoso gostar de alguém. Essa coisa música bonita. Lindíssima que está tocando no fundo, que é de autoria do nosso queridíssimo William Rio Branco, cantada pelo maestro Nonato. Nonato Silva. Também muitas. É. Gente, um beijo para todos vocês, um abraço, obrigada pela participação. Até o próximo sábado, a partir do meio-dia, estaremos aqui com certeza. E vocês vão ficar agora com o nosso querido Talvani Lucato e o Memórias do Rádio. Entendeu? O maior acervo da radiofonia brasileira. Orgulhosamente maranhense. Tchau, tchau. Adeus, morena, eu vou embora. É chegada a hora, eu tenho que partir. Adeus, morena, eu vou embora. É chegada a hora, eu tenho que partir. Quem parte chora, quem fica também. Saudade em me apertar, volto logo pra te buscar. Adeus, morena, já vou embora. É chegada a hora, levo comigo uma grande paixão e uma grande dor dentro do meu coração. Adeus, morena, eu já vou embora. É chegada a hora, levo comigo uma grande paixão e uma grande dor dentro do meu coração. Não aguentei a saudade, vim aqui te buscar. A dor que me sufocava, não consegui sufocar.

o que exibiremos aqui no nosso programa, poucas emissoras de rádios têm em seus arquivos. Lembrando que você pode nos ouvir através do site www.portalguará.com, clicando no ícone Rádio Guará e através do nosso app. Todos os sábados temos nosso encontro marcado a partir das 15 horas aqui na Rádio Guará. Você pode interagir conosco pelo e-mail memoriasdoradionoar@gmail.com, memoriasdoradionoar@gmail.com. Através deste e-mail, você pode solicitar o seu registro sonoro. Caso o acervo Talvani Lucato tenha a gravação, com certeza você será atendido nas próximas edições do seu programa Memórias do Rádio Noir. O acervo Talvani Lucato tem o apoio luxuoso da Brasil Engenharia e Consultoria. A Brasil é uma empresa que vem conquistando um mercado altamente competitivo nas áreas da construção civil e agrimensura. Com um corpo técnico formado por engenheiro com mais de 35 anos de experiência e participações em diversos segmentos ao longo de sua vida profissional, a Brasil Engenharia e Consultoria é comprometida com a qualidade, segurança, prazo de entrega e preço justo. Visite o nosso site www.brasilengenharia.com.br. A Brasil Engenharia e Consultoria está localizada na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Contatos telefônicos 31-DDD 99700-7586 e 3771-7075. Um abraço para o Elias Dalberto. Vamos agora a Porto Alegre com as últimas informações do mundo das ondas curtas com o jornalista Célio Romais. Este é o Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Memórias do Rádio no Ar. Alô, prezados amigos ouvintes que estão ligados no programa Memórias do Rádio no Ar aqui pela Rádio Guará Online, apresentado pelo companheiro Talvani Lucato. Aqui é Célio Romais falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir deste momento, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com e conheça o nosso trabalho. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar aqui neste boletim, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Em Natal, Rio Grande do Norte, Flávio Romero captou, no último dia 3 de março, às 2h57 no tempo universal, ou seja, às 22h57 no horário de Brasília, uma transmissão de testes desde Wolverhampton, no Reino Unido, pela frequência de 6.090 kHz. Trata-se de um teste da Network Rail, com músicas e anúncios na voz do engenheiro. Ouçam a seguir o áudio que o Flávio gravou. E a National Unity Radio é uma emissora que transmite programas em coreano destinado aos ouvintes da Coreia do Norte. Ela usa um transmissor localizado em Tansui District, em Taiwan. As emissões ocorrem entre 21 e 22 no tempo universal, ou seja, entre 18 e 19 horas no horário de Brasília, em 5.985 kHz. Aqui em Porto Alegre, Carlos Latufi captou a emissora em 27 de fevereiro, às 18 horas e 18 minutos do horário de Brasília, com ótima sintonia, conforme o áudio que ele gravou e reproduzimos a seguir. E no domingo 28 de março, inicia um novo período de emissões radiofônicas em ondas curtas. Como lembramos sempre neste boletim, algumas emissoras internacionais aproveitam a ocasião para mudar horários e frequências. A Rádio Exterior da Espanha já anunciou o seu novo esquema de emissões. Por exemplo, as transmissões em espanhol para a América do Sul de segundas a sextas-feiras irão ao ar entre 18 e 2 horas no tempo universal, na tradicional frequência de 11.940 kHz. Já nos sábados e domingos, esta frequência estará no ar entre 14 e 22 horas no tempo universal. Também neste novo período de transmissões, a KBS World Radio da Coreia do Sul irá mudar de frequência na transmissão em espanhol para a América do Sul. A emissora deixará 9.605 e passará a utilizar 11.880 kHz. Lembrando que a emissão vai ao ar entre 1 e 2 horas no tempo universal. E agora a última informação. No mês de novembro próximo, o programa Encontro DX estará comemorando 35 anos no ar. 2021 também marca os 70 anos de atividades da Rádio Aparecida. Para comemorar a data, a direção da emissora está lançando um cartão QSL eletrônico com imagem e logotipo da Rádio Aparecida. Os informes de recepção devem ser enviados para o e-mail encontrodx@gmail.com. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Preservando a memória da comunicação, Acervo Talvani Lucato. You are listening to the Radio Memories program on the air with Talvani Lucato. Memórias do Rádio no Ar. Estamos de volta no Memórias do Rádio no Ar. Vamos exibir no nosso programa uma entrevista que Luiz Gonzaga concedeu à Rádio Jornal de Recife no dia 24 de junho do ano de 1985. Esta entrevista ele concedeu ao apresentador Geraldo Freire. Então vamos ao dia 24 de junho do ano de 1985, matando a saudade do Rei do Baião Luiz Gonzaga, aqui no Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Acervo Talvani Lucato, o maior do Brasil, aqui na Rádio Guará. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Minha gente, o debate de hoje é diferente. É um debate com um homem só. Luiz Gonzaga. Afinal de contas, é dia de São João. Luiz Gonzaga é força qualquer dia. E no dia de São João é totalmente dele. Então o espaço está aberto para a gente conversar com Luiz Gonzaga. A vida dele, os seus sucessos, as suas coisas. E Luiz Gonzaga é um nome que honra o Brasil. Luiz Gonzaga, bom dia. Bom dia, Geraldo. Atendi o seu convite e vim feliz, alegre, disposto mesmo a deixar aqui esse marco ao seu lado. Como foi que tudo começou, Luiz Gonzaga? Eu confesso a você que eu entrei no Nordeste... Memórias do Rádio no Ar. Mais feliz, com mais força, quando, mesmo que depois do Baião, da criação do Baião, mesmo apesar disso, que o Baião foi criado por mim e Humberto Teixeira, o Zé Dantas me entregou muito sucesso para São João e nós cantamos: na fogueira tá queimando em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, arrasta a pé nesse salão. E o Zé Dantas era aquele sertanejo maravilhoso, puro, tão puro que quando eu chegava perto dele, eu não sei porquê, mas chegava a sentir cheiro de bode, sabe? Puxa. A autenticidade dele era muito grande. Naqueles tempos as coisas eram mais difíceis, Gonzaga? Era muito mais difícil? Sim, muito mais difícil. Agora, a minha afinidade com São João foi com São João Batista mesmo. São João Batista do Araripe, lá no Araripe, município de Exu, uma propriedade do fabuloso Barão de Exu, chamado Araripe. ali eu nasci e ali tem até hoje a igrejinha de São João Batista, santo que ele mandou vir da França. Lindo, lindo São João Batista do Araripe, que até hoje está lá para quem quiser ver. E parece que tudo que eu cantei com relação a São João Batista tinha já, e a presença dele, eu sentia que ele estava presente, porque ali todos os anos eu estava chateando os tocadores, os zabumbeiros, os mestres das bandas de couro, pedindo pipa para tocar, pedindo caixa para tocar, pedindo zabumba para tocar. E eles acabaram gostando de mim, apesar de ser um menino chato, que eu queria mostrar que era moderno, que tocava melhor do que eles. E assim eu criei dentro de mim aquele amor a São João Batista, que foi decantado por mim. Ai, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, fale lá com São José. Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dar 20 espigas em cada pé. Eu plantei meu milho todo no dia de São José. Que beleza. Agora, Gonzaga, você é realmente devoto de São João. Você acende vela pra ele, reza pra ele. É esse o seu santo de cabeça. Realmente, e agora, para o ano, eu vou realizar uma grande festa em Exu, a grande procissão que eu vou realizar levando São João Batista do Araripe. Memórias do para rádio uma procissão de duas léguas, para ele visitar a matriz, a igreja matriz de Exu, porque ele não é conhecido na cidade. Então a promessa que eu fiz com ele foi muito linda. No dia que eu sentisse o Exu em paz, no dia que se acabasse, no dia que se acabar a violência em Exu, eu vou trazer São João Batista do Araripe para Exu. E vou criar agora uma igrejinha, uma capelinha com o nome da minha mãe, dentro do Parque Asa Branca, uma distância assim para a cidade de 800 metros, portanto a minha fazenda é praticamente dentro da cidade, perímetro urbano, para ser inaugurada com a presença de São João Batista, porque foi ali que eu aprendi a cantar, porque minha mãe era tiradeira das novenas, do meio de Maria, até chegar à época junina, à época de São João, na igrejinha do Araripe. Ali eu aprendi a cantar, ali eu aprendi a tocar zabumba, pife, caixa, tocava sanfona também, misturado com os cabas, e no dia que tinha baile, era eu e meu pai que puxávamos os forrozinhos ali no Araripe, tocando nas latadas, cheirando a Mato Verde, aquela coisa linda. Dali saiu o molequinho, filho de Januário, tocando, arremedando o pai, e hoje, graças à vocação da minha mãe, que era cantadeira, que tinha uma voz bonita, e a vocação que meu pai tinha, que lhe tornou sanfoneiro, eu sou o filho de Januário, o seu substituto, com muita honra, com muita alegria, foi através deles que eu me tornei artista. Ô Gonzaga, uma coisa interessante é a sua voz não mudar. A gente pega os seus LPs antigos, do seu começo, e pega o de hoje, e eu acho até que melhora com o passar dos tempos. E olha, você toma algum remédio, Gonzaga? Tem algum chá de alho, alguma coisa importante que você possa até passar como remédio para os nossos cantadores, os nossos locutores, o pessoal que usa a voz para viver? Olha, Geraldo, já dizia o grande Zé Dantas, Deus, quando marca um, não perde de vista. E Deus me marcou no bom sentido. Eu sou um homem de muita sorte, de muita saúde, porque eu fui ajudado pela natureza. Meu pai também tinha muita saúde, minha mãe. E eu nunca fui farrista. Eu sempre sonhei em ser artista, ser cantador do Nordeste. Eu consegui tudo isso. Então, para que é que eu ia prejudicar a minha saúde? Pois eu pretendo decantar o Nordeste enquanto viver e quero mostrar a minha voz. Quero mostrar que o sertanejo, é como disse aquele grande paulista... Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, paulista, o sertanejo... De tudo e um forte, eu estou incluído nessa frase. Então você não toma nenhum remédio para a voz, não faz nenhum gargarejo, não tem angico, não tem nada por aí. Não. É você mesmo que é o próprio angico. Até que quando eu preciso, eu faço umas meizinhas, sabe? Então, até que eu operei as amígdalas com 52 anos de idade e tirei de letra. Então minha voz impostou, ficou mais impostada, ficou mais forte, outros teriam se prejudicado e mim deu um resultado maravilhoso. Quantos anos hoje, Gonzaga? 72 em busca dos 73. Vou completar 73 anos, dia 13 de dezembro de 1985. Gonzaga, eu que sou também do interior, Eu vejo um retrato fabuloso e choro, inclusive. Memórias do Rádio. Eu choro muito com as emoções. Quando escuto a sua música da volta, aquela história que você conta quando você chega em casa, que o pai mete o, que você pede água no coco. E outra coisa que me impressiona em você é que você, indo para São Paulo, nós temos pessoas que saem daqui e passam de avião para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e voltam falando diferente. Você ainda hoje, eu estou escutando aí a música da tanga, você, nas cadeiras das mulheres, sabe? Nas cadeiras com aqueles sotaques, com aquelas coisas. Das mulheres. E você não perde nada disso. Não, porque eu não posso, nem devo perder, porque é o Nordeste que me sustenta. Eu não posso falar diferente do meu povo, do jeito do meu povo. Tem cabra que vai para São Paulo, se encontra comigo no coração de São Paulo. Boa tarde, seu Luiz. Boa tarde. O vosso senhor, eu vou bem. Tem ido muito ao norte? Eu digo, tem sim. O senhor é paulista? Não, senhor, sou pernambucano. É. Ih, rapaz, você veio para cá bem pequenininho, não foi? Não, senhor. Eu tô aqui há 6 meses. Eu digo, já mudou. A desgraça tá aí. Você nem fala o nordestino, mas direito. Como eu gosto, e nem fala, nem arremeda direito os paulistas. Você tá um verdadeiro papagaio, você. Você tá fazendo uma bagunça com você mesmo, rapaz. Eu tô com pena de você. Eu acho que eu sou muito burro, porque eu estou em São Paulo há mais de 50 anos, nunca mudei meu linguajar. E você tá 6 meses já faz essa desgraça toda. Eu acho que o burro aqui sou eu. Eu passo uma gozação, arraso com o sujeito. E ele acha graça. Termina de ficar de conversa. Ele acha que tá certo. Gonzaga, vamos então para aquela história da sua volta, quando você... Aquilo, depois da música, você pode até falar sobre ela. Aqui deve ser alguma coisa do real, da tá sua certo. Vida mesmo, né? É, tá certo. Respeita, Januário? Vamos respeita cantar, Januário. Gente. Segunda edição. De matar gente no sertão já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. Levei uma surra tão danada, uma surra caprichada por meu pai e minha mãe, que eu arribei de casa. 18 anos incompleto, 1930, ingressei nas forças. Revolução como diabo, tiro como diabo, nunca dei nenhum. Eu queria ser artista. Ingressei na RCA, onde estou até hoje, graças a Deus. Aí eu já era artista. Artista do Nordeste, meu sonho. Comecei a sentir saudade de casa. Pelo cartaz que eu tenho, eu acho que já dá pra voltar. Eu quero dar uma surpresa danada, meu pai. A surpresa vai ser tão grande que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. Regressei. Cheguei em casa de madrugada. Estou ali, naquela madrugada sertaneja, frente a frente com a minha casa. Chamei. Vou de casa. Vou de casa. Me lembrei do prefixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. É seu Januário. Sim, senhor. Tô vindo do Rio de Janeiro, seu Januário. Trago um recado pro senhor. É do filho do senhor. Mandou até uma coisinha pra lhe entregar. Tô morrendo de sede. Quando vim de lá, traga um copo d'água pra mim. Copo? Não, traga mesmo um coco. Fiquei olhando pela greta da janela. Aí vim ver acender o candeeiro. Escutei o divulgado do caneco no fundo do pote. No fundo do pote, lá no fundo. Bongo. Lá vem o velho pelo corredor. Caneco numa mão, o candeeiro na outra. Chegou mesmo na janela que eu tava. Arriou o copo d'água no batente da janela. Tirou a tramela. Abriu a janela em cima de mim. Aí eu senti o cheiro dele. Aquele cheiro antigo. Aquele cheiro meu. Ele candeou-se, levantou o candeeiro acima da cabeça e me interrogou. Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, seu coisa. Santana, Gonzaga chegou. Viva Deus! Deus, a meninada. Aê! Menino como o diabo, irmão que eu não conhecia. Aí ninguém dormiu mais. De manhã cedo, a casa já tava cheia de gente. Aí eu digo, agora eu vou fazer bonito, vou cantar pra esse povo. Desembarquei a sanfona e mandei brasa. Quando eu pensei que tava agradando, Raimundo Jacó gritou lá do meio do povo: Luiz, respeita Januário, moleque. Quando eu voltei lá no sertão, aqui no zombado, já no ar, com meu fone prateado. Só de baixo, 120, bolso preto, bem juntinho, como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: Itaboca, Rancharia, Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, veja a cor. Luiz, respeita Januário. Luiz, pode ser famoso, mas o pai é machinhoso e com ele ninguém vai, Luiz. Luiz, até que ponto é verdadeira essa história? Tem alguma coisa que você tem vontade pra enfeitar ou é tudo verdade, de cabo a rabo? Homem, rapaz, deixa isso pra lá. As minhas histórias são todas reais. Quando Memórias são, do rádio, eu cuido da expressão do povo. Mas aí... A minha vida com meu pai tem muito mais coisa, tem coisas bonitas mesmo, que eu não quero estar explorando tudo, para não dizer que eu fico em cima da, né, da memória do velho Januário explorando e tal. Eu faço referências assim, porque eu tenho mesmo muita vontade de exaltar meu pai, que ele merece muito, porque eu herdei dele essa vocação de sanfoneiro. Alguém me disse, Gonzaga, que o seu pai, quando lhe visitava, ele levava farinha daqui para lá, porque ele não se acostumava para comer a farinha do sul. É verdade isso? Não, foi assim. A primeira vez que ele foi para o Rio de Janeiro, insisti muito. E então ele disse assim: olha, você quer que eu vá, eu vou. Mas você tem que me dar um caminhão. Porque naquele tempo ainda não tinha asfalto, né? E eu quero viajar do jeito que eu quiser. Eu comprei o caminhão e ainda mandei o meu cunhado, o Paulo Falcão, irmão de Helena, para trazer meu pai com todo carinho. Então, levaram parece que 6 ou 8 dias para chegar no Rio de Janeiro. Eu tinha comprado uma casa para ele. E fui morar perto, assim, uma distância de uns 500 metros. Os meninos chegaram no sítio onde minhas irmãs moram, moravam, estavam começando a fazer alguma coisa, algum rancho por ali, que era Rio Petrópolis, arranjaram um telefone e tocaram para casa que meu pai ia chegar. Aí eu estava esperando, na casa dele. Então, quando o caminhão chegou, ele saltou e disse: é, você queria que eu visse? E eu tô aqui, eu vim. Trouxe 3 sacos de farinha, tá tudo aí. Mas eu volto assim que a farinha se acabar. Vamos, Memórias nesse momento, para o intervalo comercial e voltar depois a conversar com Luiz Gonzaga neste dia de São João. Rádio Jornal, Pernambuco ao vivo. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Seguimos apresentando o debate. Esse debate de hoje é com Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Desde quando Luiz Gonzaga é o rei do Baião? Isto foi realmente na década de 40. Foi de 45, 46. Por aí, assim que eu vinha numa sequência de composições com Humberto Teixeira. E quando nós fizemos o Baião, eu lancei no rádio. Eu estava na Rádio Nacional, né? Mas eu não podia cantar, não podia gravar, porque a RCA estava mudando a sua fábrica para Jaguaré, em São Paulo. E ficou sem fábrica. A RCA dispensou todo o cast. Todos os artistas, seus artistas, foram dispensados. Aqueles que não quisessem ir embora, procurar fábrica, outras fábricas, podia ficar sem gravar até 2 anos. E eu fiquei. Aí comecei a gravar com 4 Asas e um Coringa. Eles gravaram várias músicas, Mangaratiba, Solon Salles, gravou Juazeiro lá em São Paulo. Isso essa temporada aí. Mas eu estou cantando na Rádio Nacional e no rádio eu cantava o baião. E os ouvintes, meus fãs, eu estava conseguindo fãs, começaram a me escrever. Naquele tempo o artista tinha domicílio, ele recebia carta. Hoje não, porque o rádio hoje é esporte, música e notícia. Não tem mais orquestra para regional, não tem mais rádio teatro, não tem mais. E os artistas não têm domicílio. Os domicílios de suas casas não são suficientes, ninguém está aí para estar dando o seu endereço todo dia. Então, os ouvintes, nas cartas que me escreviam, quase sempre vinham frases como esta. Senhor Luiz Gonzaga, o senhor é o rei do baião. Senhor Luiz Gonzaga, o senhor é o autêntico rei do baião, porque eu cantava o baião, cantava Juazeiro, cantava as coisas, tudo já era baião, né? E assim, quando eu comecei a regravar na RCA, eu lancei esse slogan dado pelo povo, pelos meus fãs, Rei do Baião, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Mas por que boiadeiro? Por que meu prefixo passou a ser boiadeiro? Porque eu achei que boiadeiro era mais abrangente. O boiadeiro tem um tipo só no mundo inteiro. É na Argentina, é nos Estados Unidos, é onde tem gado, tem o vaqueiro e tem o boiadeiro. E o boiadeiro é mais romântico, porque é o dono. E eu dediquei, então, o meu prefixo ao boiadeiro. Vai, boiadeiro, leva teu gado e bota junto do meu bem. Agora, Gonzaga, uma coisa que a gente não esquece é sempre o primeiro programa que se faz no rádio. Você fazia um programa na Rádio Nacional, participava de um programa na Rádio Nacional. Tem na cabeça aí de Gonzaga, já com 72 anos, acredito que com mais de 40 anos que isso aconteceu, ainda qual foi mais ou menos a primeira música que você cantou? Ah, foi o Vira e Mexe, rapaz. Vira e Mexe. Já foi forró, pau puro. Hoje é tira-teima, sanfoneiro que não toca Vira e Mexe. Memórias do rádio. Não é forrozeiro. O próprio Sivuca faz um ribuliço da molesta no Vira e Mexe. Gravou, Dominguinhos gravou, todo bom sanfoneiro tocou. Até eu que nunca fui bom sanfoneiro. Mas sempre umas coisas assim que não dava pra mim tirar partido. Mas eu tocava, mas os outros vinham tocar melhor do que eu. Até hoje é assim. Gonzaga, a música nordestina teve então essa arrancada. Ela teve um tempo que as coisas ficaram um pouco difíceis. Depois ela pipocou novamente. Então, teve um tempo, inclusive, que Marinês, que é uma figura extraordinária dessa música regional, gravou bolero. Ela parece que estava querendo correr da música regional. E Gonzaga, em nenhum momento, ele desistiu. Ele ficou sempre, insistiu, persistiu com a música nordestina. Ah, mas aí eu explico isso direitinho. Todo artista que tem musicalidade, bastante musicalidade, tem essa tendência para mudar, para cantar outros gêneros. Marinês é uma dessas, desses artistas. Agora, eu que só sei fazer uma coisa, não me dava o luxo de mudar, até hoje não me dou. Porque eu não vou me dar bem mesmo. Eu tenho um sotaque próprio, eu sou tão exclusivista nisso, que quando eu tentei cantar, ninguém me aceitava. A RCA disse, você tá maluco, rapaz? Eu já vi você cantando lá no Samba Dança, você canta mal, você não tem jeito de cantor. Eu digo, mas eu preciso cantar, senão eu não vou. Eu já estou gravando solo de sanfona há 3 anos, já estou cansado, eu vou me acabar, estou superado, eu não me aguento mais, eu tenho que cantar, nem que seja ruim. E ele não topou, não me deixou. Aí eu soltei uma mentira. Não foi mentira porque eu combinei com o Felisberto Martins, que era o diretor artístico da Odeon, para me ajudar nessa mentira. Olha, Felisberto, eu quero gravar, mas a RCA não quer me aceitar. Eu vou dizer lá que você me convidou para gravar cantando. Você não é meu amigo? Eles temem muito você porque você é respeitado. Eu não estou querendo lhe conquistar. Eu não estou querendo gravar na Odeon, não. Eles dizem, mas se você quiser gravar na Odeon, eu gravo com você cantando. Aí eu enchi o meu peito. Cheguei pro Vitório Latari. Pois é, Vitório. Olha, eu não vi nada para lhe dizer. Você nunca quis que eu gravasse cantando aqui, mas o Martins, o Felisberto Martins, me convidou para me gravar na Odeon cantando. Ele disse, você tá louco, rapaz? Você não pode, você é nosso, exclusivo. Não, mas ele me deu um jeito. Que jeito ele deu? Ele não vai usar meu nome. Eu vou gravar lá com outro nome. Você tá maluco, rapaz? Ô, Martim, tocou o telefone, que negócio é isso? Pois é. Gonzaga, se quiser gravar aqui, com outro nome, eu gravo. Porque eu vejo ele cantar no Samba Danças e eu acho que ele tem um jeito. Tá louco, rapaz? Tá vendo? O que é que ele disse? Pois é. Eu vou te deixar fazer uma faixa aqui, cantada. Nesse dia eu não quero nem estar aqui pra assistir. Uhum. Pra tirar essa cegueira sua. Tu vai ver a desgraceira que vai acontecer. Você é sanfoneiro nosso, você não é cantor, não é nada. Tu... Tá bom, então vamos fazer. Aí eu vou ter uma rancheirinha lá. Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar. Essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Ouça, meu bem, a sanfona toca. Fifirifon, fifirifon. Foi a primeira música que eu gravei cantando. Até então você, você gravava só sanfona? Solo, era solista. Uhum. Era o Gesso Filho da Mulher. É. Então, naquela época eu tinha uma espécie de um ordenado nessa vida. Todo mês eu tirava 300 mil reais. Uhum. Quando Memórias saiu Dança do Mariquinha, no mês seguinte, deu 350. Ó, oh, tá melhorando! E aí eu peguei a trilha e fui-me embora. Né? Vamos para mais uma música de Gonzaga? Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada pra invernada eu vou levar. São 10 cabeças, muito pouca, quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Leva teu gado e vai pensando no teu bem. De tardezinha, quando eu venho pela estrada, a fiarada tá todinha me esperar. Sou da espinha, muito pouca, quase nada, mas não tem outro mais bonito no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem. Leva o teu gado e vai pensando no teu bem. Cancela da morada, minha rosinha vem correndo me abraçar. É pequenininha, é miudinha, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá. Qual a história dessa música, Gonzaga? Zé Dantas tinha uma namorada e pretendia se casar com ela. E ele dedicou algumas músicas para ela. Dona Yolanda, hoje viúva, José Dantas. Zé de Souza Dantas, filho. A gente se dá muito bem, me dou muito bem com ela, as filhas dela. Tem duas filhas formadas e um filho formado também, formou-se há pouco tempo em medicina, muito parecido com o Zé Dantas. E era um amor muito bonito. Ele havia conhecido lá na terra dele, em Carnaíba de Flores. Ela de Recife, mas foi lecionar no Pajeú, em busca de um emprego. Uhum. Ela é muito esforçada, ela queria lecionar, nem que fosse no Pajeú. E foi. E lá conheceu Zé Dantas. E Zé Dantas fez para ela a cintura fina, fez minha fulô, as fulô do meu sertão. São bonitas e são cheirosas. O pau d'arco, o pau pereiro. faz inveja qualquer rosa, canafista e moçambê. Eu nem sei qual mais formosa, e por isso que as abeias manda sair tanta ira. No fim dizia, vendo as abeias, bebê mel, beijando as flores, só rescorda os favos doces dos beijos do meu amor. Foi um amor muito bonito. É por isso que as abeias manda saia de tataíra, sanharol e urussu, faz o mel que admira. Vendo as abeias beber mel, beijando as flores, só rescorda o favo doce dos beijos do meu amor. Minha fulô, ai que saudade, ai, ai, que dor, ai, ai, ai, ai, minha flor. E por uma coincidência muito, muito feliz mesmo na minha vida, que eu já passei por muitas coincidências, né? Ele tem uma filha chamada Mônica, que é arquiteta, casada com Moisés Lapa, arquiteto também. E eu os convidei para me ajudar a criar o Parque Asa Branca lá em Exu. E ele foi lá, desenhou o museu que estou construindo, já está quase pronto, o Museu do Baião, né? E ela, muito perguntadeira, queria saber tudo sobre o pai, porque quando ele morreu ela só tinha 3 anos. E o genro também, o esposo dela, também fazia muitas perguntas, tanto na ida e já na volta, quando chegamos perto de da terra de Zé Dantas, ali onde estava na altura de Carnaíba, eu já estava viajando com ele no meu carro, porque o carro que ela vinha passou para frente. Ela estava no meu carro e eu resolvi bater um papinho com o doutor Tomás, porque ele gosta muito de fazer perguntas sobre Zé Dantas. Aí começou. Ela passou para o meu carro, viajando na frente, e eu, doutor Tomás, no carro de trás. Uma D10. Aí, de repente, ele disse, você gravou algumas músicas de Doutor Zé Dantas em homenagem à minha sogra, não é? É verdade. Tem uma até com você, acho que você não conhece. Era esta. Essa pulou do meu sertão. Falando nas abelhas, né? Vendo as abelhas, bebê mel, beijando as flores. Então, eu tô contando a ele aí essa história. Sei. De repente, rapaz, deu um enxame de abelha no para-brisa desse carro. Que diabo é isso? Aí o motorista falou, só as abelhas que você estava falando aí. E o mel, ela batia no para-brisa e o mel descia. Mas adianta, a Mônica estava me esperando no posto, que a gente havia combinado para me esperar no próximo posto. De longe ela já viu e disse, que é isso aí, parece mel. A história de mel mesmo, depois eu vou te contar direitinho o que foi isso. O nosso Luiz Gonzaga já falou do amor dele pelo pai, o amor dele pela mãe, o amor dele por São João, o amor dele pelos amigos, e o amor dos amigos por outras pessoas, pelas mulheres, e o amor de Luiz Gonzaga pela mulher. Nós vamos aos comerciais desse horário para retomar daqui a pouco, para Gonzaga falar também disso. Se ele também não teve, entre as muitas músicas que fez, não fez uma com um destino certo para uma mulher que ele ama. Rádio Jornal, Pernambuco ao vivo. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao Memórias vivo. Do Rádio. 3421-3148. Rádio Jornal. E a música que você fez, você pra ela? Helena, traz a sanfona, depressa meu coração. Quero mostrar pra esses cabras como se dança o baião. Só teve Helena. Helena, pernambucana, aqui mesmo no Recife. E estamos casados até hoje. Gonzaga, é comum os artistas se separarem. A gente, às vezes, até pensa que eles são felizes e eles aparentam serem muito felizes. De repente, eles se separam. E Gonzaga não separou. Casou, andou fazendo suas travessuras por aí, mas Dona Helena segurou a barra. Aguentou o véio até o fim. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho direito nem sequer de fazer coisas. Às vezes, eu posso fazer uma coisa mal feita, mas sem sentir, mas eu sou muito ligado à vida de meus pais, e meu caminho é sempre um caminho reto, bonito, encaminhei todas as minhas irmãs, meus irmãos foram para o Rio de Janeiro, em companhia dos meus pais, em busca de mim. E não é que agora estão voltando para Exu em busca de mim? Uhum. Elas com os filhos criados, casados, todos formados, profissionalmente falando. Agora mesmo chegaram três lá. Vai voltar só duas, porque duas para o Rio de Janeiro vai voltar, para depois voltar para Exu. Está tudo combinado, tudo morar comigo no Exu. Uhum. Minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados, para trabalhar comigo. Tem trabalho para todos. Estou terminando o Museu do Baião, estou terminando o hotel do Parque Asa Branca e estou começando a construir um posto de combustível, posto grande, vai chamar o Gonzagão. Criei a Fundação Vovô Januário, só ali vai trabalhar quase todo mundo. Exu hoje é uma cidade pacifista, consegui pacificar o Exu num momento assim, um milagre, um verdadeiro milagre. As coisas me correm tão bem que eu não tenho direito de desgostar ninguém. Uhum. Então eu levo sempre no caminho certo, no caminho reto. Quando eu erro, é por ignorância mesmo. Eu não tive colégio, não estudei nada. Meu negócio foi esse mesmo. Você não teve colégio, não estudou nada, você diz isso por força de expressão ou você passou pouco tempo no colégio? Não, isso eu não morava na roça, morava nos matos. Quando eu caí no mundo, dei no pé, eu parti lá do Araripe, onde eu nasci, me criei. E entrei no exército. Meu colégio foi as Forças Armadas. Uhum. Então aprendi o quê? Ser disciplinado, ser um bom soldado, cumpridor dos meus deveres. E não dava pestana, nunca tive vocação para queimar as pestanas. O Gonzaga, a gente sente que o pessoal daquele tempo parece que era mais humano e tinha mais tempo para dar atenção as crianças. Hoje a vida é agitada, é um corre-corre tremendo. Gonzaga acha que se fosse hoje um menino saído de Exu, dando no pé, chegando da cidade grande para enfrentá-la, ele teria a mesma sorte ou a coisa poderia ser diferente? Isso eu não sei explicar. Agora eu tive o cuidado de procurar os poetas responsáveis de talentos e esses poetas me vieram. Um Memórias era médico, do rádio, outro era bacharel, e outro era formado também, e outros sempre de cultura. Uhum. E esses poetas responsáveis pelos textos que eu cantei, que eu canto, me ensinaram muita coisa em termos sociais, comportamentos, essas. E aprenderam eles também muitas coisas comigo, porque eu nunca fui apanhado fazendo um mal feito, uma coisa. Então sempre, no fim, esses poetas começaram a brigar. E eu, semi-analfabeto, analfabeto, não sei, era quem ia apaziguá-los. Então, o Gonzaga sempre procurou as boas companhias. Mas não é, rapaz? É, então com essas boas companhias aprendi muita coisa. E continuo aprendendo, eu aprendo muito com o povo. Talvez se você estivesse na escola, não tivesse tempo para aprender tanto. Sim, mesmo porque o sertão não tem essas condições. Hoje, eu estou procurando meios de que o pobre, o sul, tenha o direito de ingressar numa escola. Uhum. Primeiro grande benefício que eu arranjei para Exu foi uma escola de iniciação agrícola que o doutor João Cleófilo mandou por causa do baião algodão. Mate a enxada no chão, limpa o pé do algodão. Então, quando ele ouviu esse baião, mandou me chamar. Eu fui lá no Ministério da Agricultura, no Rio de Janeiro, almocei na casa dele e ele perguntou, então, com o que eu vou lhe premiar agora? Essa música está prestando um grande serviço ao Nordeste. Baião meu e de Zé Dantas, né? Não, senhor ministro. Esse disco é um disco comercial. Ele está me dando lucro. Eu estou tirando proveito deste disco. Eu não pretendo nada do ministério. Agora, se o senhor quiser fazer alguma coisa pelo Exu, é uma coisa que eu fico muito feliz. Aí ele já estava com o projeto pronto. Disse, essa escola aqui de iniciação agrícola vai para Exu. Uhum. Naquele tempo não parece que eles não mandavam estudar, fazer levantamento do lugar para ver se havia condições. Não havia condições, a escola foi para lá, levou tudo, até corpo docente foi para lá e não funcionou. Até hoje está lá em ruínas. Uhum. Mas eu hoje já posso ajudar os estudantes de Exu. Dediquei um ônibus para eles agora nessa fase de muita chuva, tem muita lama, um ônibus para eles ir e voltar a Crato, porque de Exu a Crato são 70 quilômetros, onde tem faculdade, no fim do ano vamos ter Universidade do Crato. Memórias e do Rádio no Ar. Estou ajudando, faço o que posso, criei a Fundação Vovô Januário, e agora com a minha presença lá, que eu vou morar definitivo, já estou morando lá, aí eu começo a criar mais coisas e tal, para o povo pobre de Exu. Já olho pela infância abandonada, os velhos abandonados, a Fundação Vovô Januário já começa a fazer alguma coisa, mas ela ainda não teve condição de evoluir, de crescer, porque eu vivo nessa vida pelo mundo. Minha vida é andar por este país. Então, mas agora eu vou me dedicar. Vou sair pedindo e vou... O Museu do Baião vai cobrar ingressos para a Fundação. O posto que nós vamos construir, está em andamento, esse posto vai também fornecer uma porcentagem para a Fundação. O Parque Asa Branca, o hotel e a piscina, vai também dar uma... A Fundação Vovô Januário. Isso é que eu posso oferecer e depois o governo começa a nos ajudar. Aí eu vou cuidar melhor. Mas não quero ser, me candidatar a nada. É isso que eu ia lhe perguntar. Nós estamos numa fase, Gonzaga, que os artistas, e até com o direito que eles têm, porque o artista conhece o sofrimento, ninguém conhece mais Exu do que você. Você viveu lá dentro, conhece o sofrimento dessa gente toda. Nós, então, alguns deram certo, outros não deram certo, mas com todos esses planos, Gonzaga prefeito de Exu não seria uma boa? Não. Ou ficaria mais difícil administrar tudo aquilo? Não, não, não. Não seria, porque eu nunca participei de... partido, eu nunca exerci qualquer comando, qualquer coisa politicamente falando. Eu não fui nem vereador, que é o primeiro degrau da vida política, e estou com 72 anos. Um homem com 72 anos, ele já deve ter se realizado há muito tempo. Agora, a partir daí, qualquer coisa que ele se meter é queda na certa. Então, ele vai ser explorado. Pô, no meu caso, é uma pena, o Gonzaga fez um sucesso tão grande nesse Brasil. Agora, se candidatar para um cargo na prefeitura do interior, o que é que ele vai fazer? Luiz, fizesse mal. Ora, saem as críticas diretas do povo, agora, não perdoa, Gonzaga, né? Você sempre se diz que Gonzaga era mais... governista, na linha mais, sempre fui. Mais verde. Sempre fui. E aí, de repente, vem Gonzaguinha, que a gente sente perfeitamente que é uma outra linha. Como é a convivência? Ele é governista. Agora ele é governista também. Ele agora é governista. Ele é Nova República de corpo inteiro. Sei. E eu, então, sou muito grato aos homens. Agora, você também brigou por essa Nova República. Não briguei muito, não, porque minha preocupação foi... Você chegou a conversar com o Chacrinha, porque você estava malucando? Não, acompanhei. Eu acompanhei Zé de Moura, eu acompanhei Dr. Marco Maciel, fiz baião para ele, você sabe disso. Eu acompanhei o Dr. Roberto Magalhães, que agora, quando foi inaugurar a Rodovia Asa Branca, o trecho de 60 quilômetros de Oricuri para o Sul, e surpreendentemente ele disse, e eu vou terminar o trecho daqui para o Ceará. Já está lá na divisa do Ceará, com a terraplanagem lá, por ele próprio. Então ele ficou tão feliz em ver o Exu em paz, que eles cooperaram para isso, né? Então que ele teve essa expressão maravilhosa, ninguém esperava. E ficaram dizendo, será que vai ser? E já está quase pronta a estrada. É uma beleza, o Exu está ficando uma joinha, viu? E sempre foi bonito, e agora com asfalto fica bonito demais. Gonzaga, e como é que você explica que todos os grandes artistas agora correm para gravar com Luiz Gonzaga? O artista parece que só se sente realizado se ele conseguir gravar com o Gonzagão. Não, não é bem isso, não, rapaz. O negócio é que eu vou pedir a eles. É? E eles são meus amigos e vêm. E vai, eu vou continuar, porque eu ainda tenho um contrato de 5 anos com a RCA. Eu preciso do dinheiro agora na RCA para terminar a minha obra, e eles exigiram também. Nós vamos arranjar esse dinheiro, mas você tem que assinar aqui, porque 5 anos. Eu digo, quando é que 5 anos não vale mais nada, você vai longe. Você não já abandonou a carreira umas 2 vezes? Mas agora você, né? Voltou. Uma carreirinha boa, não é que eu achei a coisa melhor. Aquilo foi pra vender mais disco. Ah, foi? Gonzaga, deixa a tango voar. É uma música igual ao que você sempre fez. Não, você sabe, o artista tem que apelar um pouco, principalmente nós do Nordeste, temos que apelar um pouquinho, porque senão esses caras que fazem aí duplo sentido vão nos derrubar direitinho, né? A gente Memórias tem que também fazer alguma coisa espirituosa. alguma caricatura, como o Zé Matuto é uma caricatura. Mas você sempre fez um duplo sentido. Eu me lembro, Gonzaga, dos dois tempos de mimoso, de Carolina foi ao samba, Carolina, foi dançar o Xen, Carolina, todo mundo gosta dela, Carolina. O que é que é? Você já fez um gesto aí que não é nada disso. O duplo sentido é meu, né? Depois veio Carolina com K, que lascou por aí. Né? Foi de lascar. Então, ovo de codorna, no tempo que, inclusive, a música regional estava um pouco por baixo, você explodiu com ovo de codorna. Eu quero ovo de codorna pra comer. É, e ainda surgiram Procurando Tu e outras coisas. E o Baião mais. Do Papa, que é um dos mais bonitos que eu ganhei, que eu cantei até hoje, não fez sucesso. João Paulo II, de Deus grande graça, o povo te abraça em ti, vê Jesus, feliz te agradece por o visitares, e a Cristo adorares na terra da luz. Mas é assim, bota uma dose de espirituosidade na coisa, vem o sucesso. Como é que se explica isso, Gonzaga? Como é que se explica isso? É o povo, rapaz, o povo gosta de uma safadezazinha. Nosso povo é pobre, mas ele é rico de expressão, assim, de graça. Ele gosta de quem lhe faz graça de graça. Então, é isso que se vê. Zé Matuto tá aí, mas então tá de Tadeu que não há quem segura. Tadeu também, não é? O Tadeu, é isso que o povo quer, porque o povo precisa de alegria. O povo sofre muito as consequências das crises e tal. Se a gente devia ganhar um prêmio do governo por trazer o povo bem-humorado, alegre. Então, essas críticas que às vezes são feitas para cantores como Zé Newton, como Sandro Beck e tantos outros, porque apelam para o duplo sentido, você não concorda com essas críticas? O povo gosta não, disso? Eu concordo que eles façam. Agora, se eu quiser fazer graça, eu tenho que fazer como o Jumento é nosso irmão! Uhum. Ali tem poesia. É perfeito. Ali tem graça. Ali tem cultura. Ninguém nunca imaginou que eu aparecesse com a música dizendo que o Jumento era tão útil como ele é, não é? Uhum. De forma que eu faça a defesa do jumento com graça. Eu fiz, Luiz, ou de casa, ou de fora. Januário, tá um pouco d'água que estou rendendo cedo. Se a hora de chegar em casa, seu corno. Depois de 16 anos, 26 anos, 16 anos de ausência, eu cheguei batendo na porta lá de casa, de madrugada, para fazer susto ao meu pai. E aquele diálogo deu tudo isso. Não teve uma indecência. E até o seu corno que você disse naquele tempo. Eu digo coisa. Eu sempre entendi corno, né? Mas a intenção é essa mesmo. Eu mas eu. Que o sertanejo. É bem, seu corno. É bem, seu corno. Isso sem nenhum problema, coisa feita com naturalidade. É, né? Eu disse, seu coisa. Porque todo mundo está sabendo que era seu corno mesmo. Hoje você pode dizer, né? É, não precisa. A gente apela. Eu não preciso. Agora os outros precisam e se dão bem. E eu estou aí aplaudindo, né? Agora, você reconhece que o brasileiro gosta de uma dosezinha de safadeza sempre que possível. É, desde que não exagere. Em crime, né? É, eu sou tão lado dos duplos sentidos, mas sejam bem-vindos. Tem uns que são demais, tem uns que ferem, né? Que assusta a gente. Uhum. E assusta mesmo. Mas um duplo sentido, trocadilho bem feito, como faz os cantadores, os poetas sertanejos, é coisa maravilhosa. Uhum. Porque existem as músicas de duplo sentido e aquelas que já vão dizendo o que é, não é? Gonzaga, nós temos 5 minutos só de programa. E nós gostaríamos de deixar esses 5 minutos livres para você falar de religião, de política, de mulher, do que você quisesse falar, de coisas que nós poderíamos ter perguntado durante o programa e não perguntamos. Eu vou falar da minha volta a Exu. Uhum. Eu desde me tornei artista... Memórias do rádio no ar. Até a sonhar que um dia voltaria o Exu. Eu estou lidando... Exu há mais de 10 anos. Quando meu pai começou a adoecer, aí eu procurei ficar mais perto dele, cada vez mais. E foi a ideia a partir de um governador muito popular, muito humilde e muito humano que Pernambuco já teve, doutor Heraldo Gueiros. Gonzaga, você precisa de Exu, vá mais vezes lá. Você não vai sempre ver Januário? Pois bem, vá miúde a sua andança para Exu, mas você vá à cidade, não fique lá na roça com o Januário, não. vá à cidade, bata papo com aquele povo, converse com eles, dê conselhos, diga que está às ordens, vá colhendo alguma coisa boa e vá trazendo para nós. O Estado não pode fazer nada. A Constituição, então ele falava que a Constituição não dava condição de se fazer uma intervenção e tal. Ele até tinha queixa dessas coisas. E foi num momento muito, muito bacana e eu resolvi atender a doutor Heraldo Gueiros. Depois veio Zé de Moura. Zé de Moura nos deu o primeiro banco. Nós hoje temos dois bancos. Pois é, Memórias do Rádio Zé de Moura também foi muito bom para o Sul. Foi muito bom para nós lá. Depois veio o doutor Marco Maciel. O doutor Nilo Coelho também já tinha feito coisa por nós. Daquele outro fazendeirão. Gonzaga, por que diabo esse pessoal fez tanta coisa boa para Exu e não fez pro resto? Era, por que que ele fez, esse pessoal fez tanta coisa boa para Exu e não fez pro resto? Tá tudo morrendo. Não, mas aquilo era... Era você em cima. Mas você está fazendo um trabalho de oposição, não é hora para isso. Não, eu estou dizendo a você com pureza da alma. Eu não, por onde governo, eu passei, não vi o isso. O governo estadual não pode se responsabilizar pela a vida do povo em geral. Esses são outros problemas aí. Então, fique quietinho aí. Tá certo. Depois eu mando um pirulito para você. Então, por aí afora, eu fui... Tudo que eu pedi, eu conseguia para Exu. Agora, você não acha que você é uma liderança tão forte, Exu? Afinal de contas, você, além de qualquer coisa, você é o ídolo de Moura Cavalcante, de Marco Macedo. Um pedido seu, Gonzaga, para qualquer pessoa é uma ordem muito grande. Mas eu, então, fui levando as coisas um pouquinho para Exu. Quando chegou 83, eu trabalhei quase o ano todo atrás de alimento para o meu povo. Aí eu criei a Fundação Vovô Januário. Mas eu acho que a minha sanfona pode dar muito mais para Exu do que os governantes. De repente, o doutor Roberto Magalhães mandou concluir a rodovia Asa Branca até a divisa do Ceará. E nós estamos agora eufóricos, nós estamos empolgados com as possibilidades que Exu tem atualmente, né? O município é rico. Exu é um lugar bonito, é um pé de serra lindo. Boa hora que eu cantei. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Exu é uma cidade que o pernambucano não conhece. Então, agora, eu estou terminando o meu hotel, o Museu da Cultura, da Música Nordestina, o posto de combustível, e já tenho dois açudes perenizados. E vou, através da Fundação Vovô Januário, realizar tudo que eu tenho vontade. E agora lá ninguém briga mais. Não, porque... E Gonzaga lá dentro, se for brigar, põe de chicote. Eu vou explicar como foi que eu consegui a intervenção para Exu. Eu fui a Belo Horizonte receber uma homenagem da Câmara Legislativa de Minas Gerais e escolheram para mim o hotel Del Rey. Quando eu cheguei no Del Rey, estava cheio de soldado, carro de propaganda, televisão, rádio, tudo. E eu perguntei, o que é que está acontecendo aí, gente? Ah, doutor Heraldo Chaves, que está em Belo Horizonte e vai ficar aqui hoje. E muito bem, nós somos companheiros. Fui fazer um show à noite. Quando voltei desse trabalho, tinha um recado do comandante da patrulha, segurança do presidente, né? E ele, então, tinha deixado um bilhete na recepção do hotel, que o presidente queria me conhecer e que eu podia telefonar a hora que eu chegasse. Aí telefonei, que é o coronel e tal. O presidente quer lhe conhecer, quer marcar, você marca uma hora para ele lhe conhecer. Não, eu vou a hora que ele quiser, eu sou um soldado, comandante. Quer que é? Fica bem lá embaixo na hora da saída deles, é ótimo. Que hora vai descer? Às 9 da manhã. Eu digo, então às 8h30 eu estou de plantão lá de sanfona em Punha. Tá, então... Quando foi 8h30, eu cheguei lá. Ficamos esperando, aí veio os repórteres que estavam lá também. Eu disse, que tá? Quem vai pedir o presidente? Paz para Exu. Vai falar com a Ariana? Memórias do Rádio Noir. Paz para Exu. Paz para Exu. Paz para Exu. Isso, inclusive, foi explorado. A televisão, nós assistimos aqui. Paz para Exu. Aí, quando ele desceu, que abriu-se a porta do elevador, eu... Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Aureliano, eu te dou meus parabéns. Aí se aproximou de mim aquela senhora baixinha, a esposa dele. Vivi. Muito simpática, é. Aí ficou perto de mim, sentindo o cheiro dele assim, no som da sanfona, presidente. Que bom lhe encontrar aqui, presidente. Ajude minha terra, presidente. Também, Gonzaga, com uma cantada dessa, quem é que não chega? O senhor sabe do problema, né, presidente? Meu povo é tão infeliz, além dessa seca danada, a violência matando gente. Presidente, dê um jeitinho naquilo, presidente. E disse, eu vou mandar estudar. Presidente, eu tenho uma fé no homem mineiro que o senhor nem queira saber, presidente. O senhor vai nos ajudar, tenho certeza. 8 dias depois, o Major Moura chegou lá. Chegou lá de metralhadora na mão. Não precisa de metralhadora não, Major. Ficou lá um ano e tanto, fez um governo bonito. Fez um justiça, Major Moura, soldadão, né? Uhum. Aquela beleza. Foi tudo lindo, tudo lindo. Nunca mais houve um crime político em Exu. Nós estamos terminando a nossa conversa com Luiz Gonzaga nesse dia de São João. Luiz Gonzaga no nosso debate de hoje. Muito obrigado. This is Radio Guara, São Luís, Maranhão, Brasil. www.portoguara.com. Memórias do Rádio no Ar. Chegou a hora dos alôs. Alô para minha querida Rosélia, na cidade de Imperatriz, o Maia, na cidade de Teresina, no Piauí, e o Maurício, na cidade de São Roque, em São Paulo. Bem, gente, chegamos ao final de mais um Memórias do Rádio no Ar. Na próxima semana tem mais. Um grande abraço e saudações radiofônicas a todos.